Uma luz. Primeira na Forção, é só utilizar o Nascimento de Alfa, Juliette, portão 02. Thank you. Receita libera direito, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão no zero. 360, via Lisa. Voando Lisa, 360, 1173. Zona 6, solos 4 e 5, não me escuta, libera a direita, autorizado a rádio 15 alfa, Juliette, portão 5. Thank you. foi direto para o Ginásio. Sobe. 0065, autorizado Brasília, via Ampulo 17, após conforme, nível 380. Saída Aporuno, transição Elefa. Decola da 10, primeira curva à direita. Aciona 5165, controle 120, decimal 8. estiver esperando, eu estou aguardando o copo. Autorizado Guarulhos, via tudo no 1-0, após Taubaté, nível 340. Saída São João 1, transição ótima, decola da 1-0, primeira curva à direita. Aciona 5170, controle 120, decimal 8. Aciona 5170, controle 340. 5898, autorizado pouso, sistema 0070 graus e 089. Autorizado pouso, voo 5898. Voo 4895, uma dentro, Juliette. Autorizado o táxi até o ponto de espera na pista na 0 de parte principal Índia, ponto de espera remoto para 1. Senegal na 0 ou na 0? Ok, parte de ponto de espera da 10, então a nossa 3, a 9 para 40. ponto de espera da pista 100, Rádio Pinto, São Índia, ponto de espera, reporte pronto. Pinegal na 090. Gol 5898, Salanche 02, na minha escuta, autorizado a táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Gol 48 no 5 de passagem ao segundo Airbus da TAM, após autorizado, Juliette, Porto 9. Autorizado a linha e de volta, 0, vento 080 graus, 089.